agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e estou aqui convosco para mais 30 minutos de alma portuguesa. Muito obrigada por estar desse lado, por nos ouvir, por gostar deste nosso tesouro português. Este nosso programa vai do mais simples ao mais complexo. O que quero dizer com isto é que aqui, seja o fadista mais ou menos conhecido, tem um valor inigualável, porque passamos aqui os nossos representantes do tesouro português. Vamos já começar, e antes de irmos ao fado, vamos deixar aqui os contactos para onde pode e deve pedir o seu fado. Pois é, este programa também quer passar aqueles fados que tocam a sua alma, que enchem a sua alma da mais pura emoção. Por isso, pode pedir os seus fados em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então enviando um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar com Um Dia Quando Isso For, um fado de Francisco Pimentel. Depois, Fiz do Fado A Minha Sorte, de Olinda Reis. E terminamos com Juventude, na voz de José Manuel Rato. São estes os três primeiros fados, dos três primeiros fadistas que vamos já ouvir. Aqui, no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Deixar o teu corpo em flor e se aproximar o fim, queria partir sem te ver, sentir o mundo morrer sozinho dentro de mim. Depois, em vez de esquecer, poder em sonhos rever-te lá longe na solidão, rever-te sozinho assim, ver-te só dentro de mim, dentro do meu coração. É que não posso partir sem me partir dos teus olhos antes do adeus derradeiro. É que partir e te ver é duas vezes morrer, de alma e de corpo inteiro. Partir e te ver é duas vezes morrer, de alma e de corpo inteiro. Amigo nostalgia me invade, dele faço a minha amarra para aliviar meu castigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Quando se tem juventude com floridas ilusões, a vida é rumo sem norte. Brincamos com a saúde, vibramos com as paixões. Vive-se à mercê da sorte. Brincamos com a saúde, vibramos com as paixões. Viva-se à mercê da sorte. Ilusões que as não têm, por mim passaram também. Aventura desmedida, quantos caminhos cruzados, bons momentos, maus bocados, coisas que não são esquecidas. Quantos caminhos cruzados, bons momentos, maus bocados, coisas que não são esquecidas. Nos momentos mais risonhos, há recordações eleitas que guardamos com saudade. Pois até nos próprios sonhos eu vejo ilusões desfeitas que foram realidade. Pois até nos próprios sonhos eu vejo ilusões desfeitas que foram realidade. Meu Deus, o que o tempo faz de laçar o coração no peito. A chama não arde, mas quando olhamos para trás, até pedimos perdão. Com pena de ser tão tarde, mas quando olhamos para trás, até pedimos perdão, com pena de ser tão tarde. estes nossos fadistas, estes nossos representantes do tesouro que é todo nosso, vão continuar a cantar para si, aqui neste Diga Lá ao Senhor Fado. Vão continuar a trazer-lhe os belos poemas, as grandes guitarradas, as bonitas guitarras que tocam e, sem dúvida, as suas grandes vozes. Vamos ficar agora com Saudades da Tua Voz, na voz de Miguel Caninhas. Depois seguimos com Alice Maria, com o fado Dois Cigarros. E terminamos esta nossa reflexão com Clara Gertrudes de Alpiás, com o fado Saudades das Saudades. São estes os três fados que ouvimos já aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. Não sei se me viste tão diferente. Parti para mais longe desta vez. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Fui andando sozinho sem pensar em tudo o que foi amor em nós. Andava mais saudades pelo ar que o vento arrancou à tua voz. Andava mais saudades pelo ar que o vento arrancou à tua voz. Talvez que eu regresse qualquer dia e que traga comigo outra vontade, que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade, que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade. Cigarros se acenderam, rasgaram a escuridão do meu quarto em desalinho. As coisas que aconteceram são pecado e redenção entre dois lençóis de linho. As coisas que aconteceram são pecado e redenção entre dois lençóis de linho. Os dois cigarros ficaram nos dedos que se encontraram neste silêncio profundo, que dois loucos que nós fomos sem dar conta de quem somos lá fora no outro mundo, que dois loucos que nós fomos sem dar conta de quem somos lá fora no outro mundo. Nos conhecemos, só aqui nos pertencemos neste amor feito segredo, de corpo e alma tão perto fazemos um céu aberto longe do nosso degredo, de corpo e alma tão perto fazemos um céu aberto longe do nosso degredo. Dois cigarros, dois amantes a viver breves instantes de suprema felicidade. De tudo a gente se esquece, só importa o que acontece num quarto desta cidade.

Pois é, o tempo termina para nós, mas deixo-lhe aqui os nossos contactos para onde pode pedir o seu fado. Relembro, então, para onde pode pedir. Pode deixar o seu pedido na nossa página de comentários, no nosso site www.radioantenaweb.info, ou então enviar-nos o seu pedido de fado, a sua dedicatória, para geral.radioantenaweb@gmail.com. Dedique a alguém, ou dedique-se a si mesmo, não faz mal, porque mesmo você tem que se mimar. E se acha que ouvir um bom fado lhe fará bem, então peça esse fado que tanto deseja ouvir. Vamos terminar com Princesa do Tejo e depois O Meu Nome Não Sei, na voz de António Mourão. Dois grandes fados que terminam assim este nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Voltamos amanhã à mesma hora para si aqui na Rádio Antena Web para lhe trazer muito mais alma portuguesa. Fique bem, que tudo lhe corra pelo melhor, mesmo com esta chuvinha que corre, pois também pode cair a chuva. Mas estar a ouvir a chuva e a ouvir estes nossos fadistas é, sem dúvida, um momento muito agradável. Pronto, assim terminamos. Desde um ótimo dia, fique com toda a nossa programação, que é toda ela para si. Até amanhã! Tens tudo o que queres, princesa do Tejo. Sou o barco que volta, sou a chuva que cai, sou a esperança à revolta, o direito de um ai. Nunca tive um abraço, nunca tive um caminho, ando perdido no espaço à procura do ninho. O meu nome é ninguém, o meu nome não sei, ando fora da lei. O meu nome é ninguém, o meu nome é ninguém, o meu nome não sei, ando fora da lei. O meu nome é ninguém, sou a força que faz suportar o açoite, sou o grito da paz no silêncio da noite, sou o fato rasgado, sou a mão calejada, meu sangue encarnado tem a cor disputada. O meu nome é ninguém, o meu nome não sei, ando fora da lei. O meu nome é ninguém, o meu nome é ninguém, meu nome não sei, ando fora da lei. O meu nome é ninguém. O meu nome é ninguém. Ando fora da lei. O meu nome é ninguém, o meu nome.